Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 11º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Ficamos com a boa sugestão musical de João Oliveira. Desta vez, creio que entoa natalício, não é assim, João? Exatamente. E ficamos agora com uma boa notícia, uma excelente notícia de âmbito nacional, com a Catarina Duarte. A Escola e o Meio. Oscars do Turismo. Portugal é o melhor destino do mundo, outra vez, e Lisboa a melhor cidade destino. Portugal foi eleito o melhor destino do mundo pelo segundo ano consecutivo. O país ganhou um total de 17 Oscars do Turismo, atribuídos pelos World Travel Awards, que ocupou o Pátio da Galé, em Lisboa. A capital portuguesa é, aliás, uma das grandes vencedoras. Lisboa foi eleita a melhor cidade-destino e melhor destino City Break a nível mundial. Esta foi a primeira vez que a gala de entrega dos prémios, que já vai na sua 25ª edição, se realizou em Portugal, à semelhança do que aconteceu a 23 de novembro, quando o pavilhão Carlos Lopes recebeu a estreia em absoluto da gala do Guia Michelin em Terras Lusas. O resultado desta edição dos World Travel Awards também é histórico, sobretudo quando comparado com os 7 prémios que o país venceu no ano passado e com os 4 atribuídos em 2016. 2018 viu chegar 16 galardões, comumente conhecidos como Oscars do Turismo. Portugal, que volta a distinguir-se na categoria Melhor Destino do Mundo, fez frente à África do Sul, Brasil, Espanha, Estados Unidos da América, Grécia, Índia, Indonésia, Jamaica, Malásia, Maldivas, Marrocos, Nova Zelândia, Quénia, Ruanda, Sri Lanka e Vietnã. Referir ainda que o país foi reeleito melhor destino turístico da Europa pelo segundo ano consecutivo em junho deste ano. Este é também o segundo ano consecutivo em que Lisboa é distinguida como melhor destino para City Break a nível mundial, sendo que em junho foi eleita melhor cidade-destino europeu. É a primeira vez que Lisboa recebe 2 prémios mundiais no mesmo ano. Mas as boas novas não se ficam por aqui e vão além de Lisboa. Madeira vê repetido o prémio do ano passado na categoria de melhor destino insular, à semelhança do que acontece com os parques de Sintra. Monte da Lua, novamente considerados a melhor empresa em conservação, e o Turismo de Portugal, que foi uma vez mais distinguido como melhor organização de turismo. Prémio também para a Amazing Evolution Management, distinguida como o operador líder mundial de boutique hotels. A companhia aérea TAP leva para casa 3 galardões, incluindo o de melhor revista a bordo, e há 5 hotéis portugueses no pódio: Corinthians Hotel Lisboa, Olisse Lapa Palace Hotel, Divine Hotel, Vila Joia Hotel Restaurante, no Vila Joia e Conrad Algarve. Nós estamos no topo da importância turística a nível europeu e mundial, não é assim? Sim, exatamente, e já pelo segundo ano consecutivo. E isto é muito bom, também em termos económicos. Dá visibilidade ao país, atrai turistas e obviamente que deixam cá dinheiro. Sim, não é? E é uma das vias que Portugal se pode desenvolver no futuro, principalmente o turismo. Poderá ser uma aposta no futuro, sim, e poderá ser também uma aposta para os jovens. Muito bem. Ficamos agora com uma sugestão de visita, também com a Catarina Duarte. Como estamos na época natalícia, desta vez convidamos os senhores ouvintes a ficarem por cá e a viverem o Natal em Oliveira do Hospital. Não é assim, Catarina? Exatamente. Senhor ouvinte, convido-o a desfrutar da animação de Natal da nossa cidade, que está a ser promovida pelo município oliveirense em parceria com a ADI e que se prolonga até ao dia 6 de janeiro de 2019. A ADI, Agência para o Desenvolvimento de Tábua e Oliveira do Hospital, em parceria com o município de Oliveira do Hospital, lançou a campanha Este Natal Faça Compras no Comércio Tradicional, para incentivar as compras no comércio local. Assente no lema Cá Compra, Cá Fica, a iniciativa pretende dinamizar e valorizar o comércio tradicional, apelando aos clientes e consumidores para que sejam também solidários com o comércio local. Conjugada com um vasto programa de animação, a campanha de apelo vai habilitar os clientes do comércio tradicional, que efetuaram as suas compras até 8 de janeiro nos estabelecimentos aderentes a um dos 20 vales de compras, entre os 25 e os 300 euros, que serão atribuídos e que podem depois ser aplicados em novas compras nas cerca de 150 lojas aderentes à iniciativa. Para potenciar as compras e cativar ainda mais clientes para os negócios locais, a ADI apostou também numa ampla campanha publicitária de apelo às compras na rádio e jornais, outdoors e canais de comunicação digital que decorre neste novembro. Está também a ser promovido um concurso de montras que conta com 31 lojas participantes e que estão habilitadas a ganhar um dos 5 prémios a atribuir. No âmbito desta grande campanha, Este Natal Faça Compras no Comércio Tradicional, serão também dinamizadas 2 iniciativas que ocuparão o mercado municipal. A campanha de apelo às compras no comércio tradicional de Oliveira do Hospital, durante a quadra natalícia, é complementada com várias iniciativas de animação do centro urbano, como o Comboio de Natal, 12 de dezembro a 6 de janeiro. O Largo Encantado, com a tenda de Natal, 14 a 24 de dezembro, especialmente dirigido aos mais novos e às suas famílias. Caminhada de São Silvestre, 22 de dezembro. os vários concertos de Natal em diferentes locais, as exposições temáticas e os presépios de Natal, entre outras atrações. Um dos pontos altos da programação acontece com a festa de passagem de ano, com a presença garantida dos grupos Função Pública e Alta Frequência na Central de Camionagem, num claro convite ao início de 2019 num ambiente animado e festivo, junto a família e amigos. Divirta-se, comprem a Oliveira do Hospital e Feliz Natal. Muito bem. De facto, este apelo ao consumo no comércio local é muito importante. Nós, em vez de irmos gastar dinheiro a comprar prendas em Coimbra ou em Viseu, de facto devemos fazê-lo, se tal for possível, em Oliveira do Hospital, porque é o nosso comércio e estamos a criar emprego em Oliveira do Hospital e é o nosso comércio que vai beneficiar com isso. Este é um slogan que a ADI e a Câmara Municipal têm já propagado nos anos anteriores, mas que ganha cada vez mais força. É muito importante que façamos consumo em Oliveira do Hospital, porque nós queremos o nosso comércio com algum dinamismo, porque se formos comprar tudo fora, a certa altura vemos as lojas todas a fechar e são postos de emprego que começam a ficar em risco, como sabemos. Já temos demasiadas lojas chinesas em Oliveira do Hospital, todos o sabemos. Se calhar comprar no comércio tradicional ficava-nos muito bem, porque aí se calhar estamos a comprar produtos, deveríamos optar pelos produtos regionais, os produtos têm a ver com as nossas tradições, e pelas lojas tradicionais de Oliveira do Hospital, e quem diz da sede do concelho diz também de todo o concelho de Oliveira do Hospital. Muito bem, Catarina, fiquemos por Oliveira do Hospital. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Para começar bem o Natal, vamos começar por ouvir All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. My wish come true. All I want for Tivemos hoje uma grata surpresa em estúdio. Temos connosco Francisco Carvalho, que foi membro do Clube de Rádio durante vários anos. Terminou o 12º ano há 3 anos atrás. Presentemente está já no ano de conclusão da sua licenciatura em Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Olá, Francisco, é um gosto rever-te. Olá. Francisco, eu especialmente convidei-te não só para te rever, que é um gosto para todos nós e com certeza para os ouvintes, mas sobretudo porque tu vens diretamente do Reino Unido, onde estás a fazer este semestre um Erasmus. Fala-nos então desta experiência que começaste em setembro. Em que cidade estás e como é que tem corrido? Ora, na segunda semana de setembro eu fui para a Inglaterra, para a cidade de Bradford, e sim, estou lá a fazer o meu Erasmus durante o primeiro semestre. É realmente muito diferente de Coimbra, onde eu estava a estudar antes. Quer a cidade, quer a universidade, o método de ensino, as pessoas. É uma cidade e mesmo universidade muito, muito mais internacional do que Coimbra. E está, eu diria que está num nível diferente. Mas mesmo assim, Coimbra está num lugar especial ainda. Claro, é a tua universidade. Mas olha, esta cidade fica relativamente próxima de Manchester, não é? Faz uns 40 quilómetros. Sim. Disseste-me que é uma cidade ao mesmo tempo multicultural e ao mesmo tempo não. Queres especificar? Sim, é uma cidade com um ambiente um bocado complicado. Porque assim, por volta dos anos 70 começou a receber imensa imigração, principalmente de gente do Paquistão, da Índia e do Paquistão. E atualmente a quantidade de gente proveniente dessa imigração já é mais alta do que a população autóctona. Portanto, exato. Há muitos muçulmanos, quase metade da população é muçulmana. Sim. Mesmo na universidade. Aliás, sim. Disseste que até a própria Associação de Estudantes já é. As posições de líderes das várias áreas da Associação de Estudantes que cobrem são todas. O líder de cada uma é muçulmano. Sim. Olha, e é fácil e amistosa a convivência entre autóctones e estes filhos de imigrantes, que isto já são filhos e netos de imigrantes, não é? Sim, depende da pessoa e do local onde se está. Mas o ambiente na universidade é bom? O ambiente na universidade é bom, é de tolerância, igualdade, é um ambiente muito promovido pela universidade. A universidade realmente não tem só os indivíduos locais, pessoas do Reino Unido, não, tem... É uma universidade que recebe imensos estudantes de vários países. Da Europa e fora da Europa. E fora da Europa. Vários estudantes do Japão e da China, principalmente. E também de todos os países da Europa, sim. Na própria cidade, disseste-me que há bairros só muçulmanos. Sim, é uma das... Isto não é um problema só desta cidade. Há várias cidades no Reino Unido, principalmente na zona entre ali... Bradford, Leeds e Manchester. Tem estas três cidades... Tem o problema de ter bairros só que se fecham do resto da cidade. Bairros só muçulmanos que alguns nem sequer a polícia se atreve a passar lá porque é demasiado perigoso. Eles acabam por ter a sua própria forma de manter a ordem, mas isolam-se completamente do resto do mundo. Sim. Culturalmente, então, também há esse isolamento, mesmo na própria universidade, a própria forma como se vestem. Existe lá imensas pessoas que vão com as vestes tradicionais muçulmanas, sim. Rapazes e raparigas. Rapazes e raparigas, igualmente, sim. Mas também há outros ocidentalizados, ou não? Sim. Mas dá para falar e conviver com a maioria das pessoas da universidade sem haver nenhuma barreira. Até porque estes jovens já nasceram lá, obviamente. Sim, já foram os avós maioria, que emigraram, não é? A maioria, sim. Mas há sempre alguns que mantêm as tradições. Ou que vêm mesmo dos países para lá, sim. Pois. Olha, estiveste-me a dizer que tu estás a fazer lá três cadeiras. Podes falar um bocadinho delas, qual é o teor? Que correspondem exatamente àquilo que tu farias. Obviamente não são as mesmas disciplinas, mas vais ter correspondência direta ao que farias em Coimbra se estivesses cá a fazer este semestre. Sim, porque a forma como é ensinado e às vezes até mesmo o que é ensinado é diferente, mas no final acaba-se por ter os mesmos o mesmo tipo de conhecimentos. Um é analisar mais os casos práticos, outro é analisar mais de um ponto de vista teórico e... Sim, teórico. Fala-me um bocadinho do teor das três cadeiras, que me pareceu muito interessante. Sim. Uma delas tem a ver com o desenvolvimento, com desenvolvimento internacional. Foca-se mais em analisar ajuda internacional, sim. Porque chama-se desenvolvimento, ideias de desenvolvimento em prática, e pode ser ajuda prestada por um país ou vários a um acontecimento, como por exemplo o genocídio de Ruanda e todo quer o que aconteceu na altura, quer o que ainda está a ser feito para, e ter certeza que as pessoas conseguem reconciliar e deixar estes eventos para trás e seguir em frente e principalmente melhorar a sua qualidade de vida, conseguir fazer o melhor possível para providenciar um emprego e as necessidades básicas de vida, tudo mais. Também analisamos muito o trabalho das organizações não governamentais neste processo, que é muito importante, mas que dependem sempre do dinheiro, quer de entidades internacionais como a União Europeia e Estados e empresas multinacionais, mas também indivíduos. E também há também indivíduos ou pequenas empresas também contribuem, sim. Isto no que diz respeito a uma das cadeiras. Sim, isto é uma das cadeiras. Sim, outra. Sim. Uma outra delas tem a ver com o tema da segurança e das ameaças à segurança que existem. Que cada vez mais... Terrorismo? Terrorismo em todas as formas. Se tiver terrorismo também incluído, cibersegurança é um grande problema atualmente. Também falámos imenso de armas nucleares e armas químicas, da proliferação de ambas e o que é que se pode fazer para impedir que estas armas se proliferem pelo mundo. Muitas delas até são a sua venda é orquestrada através do mercado negro ou de outros tipos de mercados. Muitos deles dependem do que é conhecido como a Deep Web ou Dark Web para funcionar, e este depende de browsers para navegação de internet que sejam anónimos. E nós falámos também disso, falámos de um dos browsers, que é o Tor, que esconde o IP do computador. De quem está a usar o computador, sim. Há cerca de um ou dois anos foi descoberto como descobrir onde é que está o IP, mas até lá era muito complicado encontrar os responsáveis por estes atos. Portanto, essa cadeira centra-se à volta das ameaças do nosso tempo, não é? Sim. Que são, sim, sim, que são cada vez... Isto é um tema muito atual e são questões muito novas. A outra cadeira é sobre? Esta já é mais sobre história. É sobre a política internacional da Guerra Fria. Foca-se mais entre a diplomacia e política em geral entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas também União Soviética e Estados Unidos e o resto do mundo. Mas realmente é mais focada na União Soviética do que em toda a Guerra Fria em si. Falamos imenso do... Foi a evolução da União Soviética que falámos. Parece-me muito, muito interessante o conteúdo destas três cadeiras, são? Sim, eu achei muito interessante, sim. Foi, acho... Não, pelo que eu percebi, os meus colegas em Coimbra, o que eles estiveram a estudar foi mais de textos de autores e de académicos que escrevem sobre alguns destes temas, mas não tanto dos factos, do que realmente aconteceu e do que está a acontecer e do que não é tão prático. Não é tão prático. Os métodos de ensino, também disseste que são diferentes, a forma de avaliar lá é diferente. Muito diferente de Portugal. Sim, é menos exigente, mas ao mesmo tempo acaba-se o semestre a saber tanto como da outra forma, ou mais até. Não é preciso estudar tanto, mas a forma como o conteúdo é ensinado faz com que uma pessoa queira realmente, mesmo sinta mesmo a vontade de aprender. Há muita exigência de leituras. Sim, sim. Acho que eu penso que havia uma média de 10 horas de leitura semanais, penso, ou se calhar até mais, porque cerca de 5 horas semanais por cadeira, porque talvez, não tenho bem a certeza, mas era imenso. E mas no final, mas é que é produtivo, não é? Sim, é produtivo. Era a leitura para a preparação para as aulas, mas é que esta leitura que nos era pedida não era exigida, era pedida, porque no final só é avaliada uma porção daquilo que nós aprendemos. O resto aprendemos porque estamos lá para aprender. Quer dizer, o ensino parece-te lá muito mais prático e menos teórico do que é por cá. Uma pessoa vai para lá para aprender porque quer aprender e porque está a pagar imenso para aprender, enquanto que aqui se paga menos. Lá as propinas são ridiculamente altas, na minha opinião. Acho que um estudante lá paga 10 mil libras por ano para estudar. Também o nível, então, de vida lá é muito superior, sim, não é? Sim, mas mesmo assim 10 mil libras é demasiado. É bastante. E eu acho que esta é uma das coisas que motiva também os estudantes lá a realmente estudar. Para não perderem dinheiro, porque também. Porque o investimento é muito grande. Aproveitar o investimento ao máximo. Olha, exato. No teu caso, tu és um estudante português, pagas as propinas em Portugal. Sim, pago os 137 euros de Portugal. Sim. Sim. Olha, consideras de certeza, até porque tu propuseste e já no secundário achavas que ias fazer um Erasmus na faculdade, foste tu que assim decidiste e foste tu que escolheste o Reino Unido, inclusivamente, não é? Sim, sim. E acabaste por escolher esta universidade. Porquê é que tu recomendas com certeza aos teus colegas que estão aqui, alguns no 12º ano, outros no 11º, mas todos lá chegarão à universidade, recomendas de facto o Erasmus e porquê? Eu recomendo o Erasmus de certeza. É uma experiência completamente diferente, é uma abertura de horizontes fenomenal e... Não sei só fazendo, não é? É mesmo só fazendo. Ficando por cá, obviamente nunca se tinha essa dimensão que tu Sim, agora tens. Conhece locais... fenomenais, pessoas espetaculares, é mesmo qualquer coisa demais. Tu agora ainda vais regressar, depois das férias do Natal vais regressar para completar o semestre, não é? Sim, é verdade. Tenho que cumprir as datas que escrevi no papel de Erasmus, porque o processo de fazer Erasmus e continuar lá, e mesmo se quiser alterar alguma coisa, é um bocado burocrático, mas... tem a ver mas com tem o que se cumprir, país, não é? Tudo, e neste caso vai estar lá até 19 de janeiro. Muito bem. Depois terás com certeza um período de descanso, as chamadas férias de ponto, e depois recomeças logo quase as aulas do segundo semestre. Sim, tenho ali, acho que eu penso até ao que, fim do mês, talvez. Penso que as aulas recomeçam primeira semana de fevereiro, a dada altura, sim. Olha, depois vais terminar a licenciatura em junho e depois? Mestrado? Depois, outra licenciatura? Pois, eu tenho várias opções, quer académicas, quer mesmo, até pouco posso fazer durante o verão, tenho... Várias propostas, estás indeciso? Opções? Opções que gostaria de fazer, mas... Mestrado, ainda não pensaste em que área? Já pensei. Tu gostarias em que, exatamente? Talvez na área do desenvolvimento e da ajuda internacional. Talvez trabalhar numa organização internacional depois do mestrado, durante algum tempo, depois ver o que é que posso fazer a seguir a isso. Mas ainda são só previsões. Também ponderas, poderá ser uma outra licenciatura? Também pode ser, depende. E aí para que área? Já pensaste? Não tenho bem a certeza ainda. Não tenho. Nós temos aqui alguns estudantes no secundário, no 12º ano, que de facto pensam nas relações internacionais. Tu, que estás a terminar a licenciatura, recomendas? Recomendo. A empregabilidade não é muito alta, mas é um curso fenomenal para a cultura geral. Uma pessoa acaba o curso com uma bagagem cultural muito grande e com uma percepção do mundo e de tudo muito mais desenvolvida e muito melhor, diria. Foi a tua primeira opção? A Universidade de Coimbra? Neste caso, o curso de Relações Internacionais era a tua primeira opção? Sim. Não te arrependeste, então? Não. Recomendas? Muito bem. Recomendo. Depois tens razão, depois tem que se diversificar, depois dessa licenciatura, ou de facto para outra licenciatura, ou para um mestrado numa área que se veja que tem mais empregabilidade. Muito bem, Francisco, foi um gosto mais uma vez ter-te por cá. Desejo que este Erasmus, de facto, continue a ser muito enriquecedor, que a licenciatura acabe da melhor forma e já agora marcamos um novo encontro lá para junho para nos dares o feedback como é que acaba essa licenciatura. Porque 3 anos, afinal, isto passa a correr, não é? É, realmente, sim. Parece que ainda ontem eras membro do Clube de Rádio. Já agora faço-te uma pergunta. Tem passado aqui, como tu sabes, isto começou em 2011, já estamos quase em 2019, muitos alunos pelo Clube de Rádio. Achas que tu, agora que já vês isto com uma certa distância, porque já saíste cá há 3 anos, achas que vale a pena os alunos do secundário participarem nos clubes e, neste caso, no Clube de Rádio? Valerá a pena? Dos outros clubes não sei como funciona, mas o Clube de Rádio... eu acho que contribui imenso para despertar alguma curiosidade, até talvez. Por exemplo, tenho a impressão que tu despertaste um bocadinho a tua curiosidade para a política. Sim, exato. Aqui. Para a política, sim, também. Mas até para a própria dicção e tudo. Capacidade de argumentação. Capacidade de argumentação, confronto. Falar. Eu lembro que até às vezes tínhamos alguns debates, né, mesmo sobre temas de política que eu trazia. Aqui em estúdio. E isso é uma mais-valia? Eu acho que sim. Portanto, de facto, andar no ensino secundário não são só aulas, embora elas sejam importantes, não é só pensar em notas, é importante diversificar esta participação nos clubes, porque isto é com certeza uma mais-valia. Recomendas? Recomendo. Muito bem. Então, Francisco, desejamos-te boa viagem, para já um feliz Natal e um bom ano. Obrigado, e depois que tenhas uma boa viagem até ao Reino Unido e depois um bom regresso para terminar em beleza a tua licenciatura. Até junho. 100.2 Oliveira do Hospital. Last Christmas é uma música da banda Wham, do álbum Music from the Edge of Heaven, lançado em 86. Música composta por George Michael. agora com a Bárbara Coquim e com Jovens Atentos. E desta vez com uma boa notícia. Então, Portugal é um dos poucos países onde a percepção sobre a imigração evoluiu positivamente. A avaliação consta do relatório Settling in 2018 Indicators of Immigrant Integration, uma análise comparada detalhada sobre a integração dos imigrantes e a sua evolução ao longo do tempo, para todos os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE, e da União Europeia, bem como países selecionados do G20. Relativamente a Portugal, refere que, a par com o Reino Unido e a Noruega, foi onde se sentiu a oscilação mais forte no sentido de uma opinião favorável em relação aos imigrantes. De acordo com o relatório, cerca de metade dos cidadãos europeus não têm opinião sobre se os imigrantes tornam ou não o seu país um sítio melhor ou pior para viver, enquanto a outra metade se divide entre quem acredita nos benefícios e os que defendem os malefícios da imigração. Os países nórdicos e a Irlanda têm as opiniões mais positivas, enquanto a Hungria, a Itália e a República Checa as mais negativas. Lê-se no documento. Refere que desde 2006 as opiniões dos europeus sobre os imigrantes têm-se mantido estáveis, mas que na maioria dos países cada vez mais pessoas assumem uma tendência positiva. Notáveis exceções são Portugal e Luxemburgo, onde as pessoas que têm raros contactos com imigrantes têm mais probabilidades de afirmar que a imigração é uma oportunidade do que têm contacto frequente, diz a OCDE. No entanto, cerca de 14% da população imigrante dizem-se vítimas de discriminação por razões relativas à etnia, nacionalidade ou raça, sendo os níveis particularmente elevados na Grécia e na Letónia, onde mais de um quarto da população imigrante sente que faz parte de um grupo que é discriminado. Os níveis são também elevados em Portugal, onde 1 em cada 6 imigrantes sente-se discriminado, situação semelhante a outros países da Europa, como a França, a Holanda ou a Bélgica. No que diz respeito à integração das crianças e jovens descendentes de imigrantes, o relatório aponta que é em Portugal, a par com a Grécia e o Luxemburgo, que a taxa de inscrição no pré-escolar é mais elevada, chegando aos 90%. No entanto, 25% dos jovens dizem sentir-se deslocados dentro da escola, com os níveis de abandono escolar a serem pelo menos 2 vezes mais elevados do que entre os estudantes nacionais. De maneira geral, o relatório diz que muitos países fizeram importantes melhorias na integração dos imigrantes e dos seus filhos, mas continuam a existir muitos desafios e que o potencial que os imigrantes trazem continua desperdiçado. Muito bem, de facto nós somos um país com uma boa aceitação de imigrantes, o que é bom, diferencia-nos isso do que está a acontecer no resto da Europa. Aliás, há pouco tempo tinhas falado também da questão do racismo, que também não é muito visível em Portugal. Esperemos que assim vamos continuar nos próximos tempos. Sabemos que estamos a passar um bocadinho ao lado dos extremismos, da xenofobia, da onda racista de extrema-direita que está a passar pela Europa. Parece-te que isto estará para durar? Bom, realmente é grave esta questão da extrema-direita estar a surgir e estar a emancipar-se na Europa. A mim parece-me que isto não é algo que vai acabar muito rapidamente, porque parece-me que... Quase está-te a criar uma moda, não é? Pois está, e até porque isto acontece devido à conjuntura económica dos países, devido à crise, e as pessoas acreditam que é com uma grande ditadura, que é com alguém que se consiga impor e alguém que não tenha receio de que não se verga aos populismos, que é o que grande parte dos partidos atualmente faz, que é desta forma que se consegue resolver os problemas. O que isto é mentira. Talvez os líderes que nós temos não tenham sido de forma alguma os ideais para resolver os problemas que os países têm. Vivemos em Portugal, há muitos países que a solução seria fácil, mas não são implementadas essas medidas porque se tem medo que nas próximas eleições já não vote neste partido. E portanto, enquanto estivermos a pensar assim, acho que não se verificam avanços. Mas esta questão da imigração... Esta questão da imigração é muito positiva para os países. Claro, também temos a imigração dos refugiados, mas eu acho que isto é uma temática diferente e não sei se é aquela que está a ser falada neste texto. Eu acho que aqui é sobretudo a imigração. Exato. Que se faz voluntariamente por razões económicas. É mesmo assim essa imigração. E, portanto, essa imigração é realmente completamente distinta da imigração dos refugiados. Qualquer uma delas é importante. E Portugal é bastante beneficiado até deu hoje nas notícias, que eu fiquei muito impressionada, até foi o tema da conversa do almoço, que já não se verificava desde 2010 um saldo migratório positivo, e em Portugal verificou-se em 2017. e realmente isto deixou-me muito contente por ver que os jovens e a população já não têm necessidade de sair do país a ir em busca de melhores condições de vida. E realmente as pessoas procuram Portugal para um país para se candidatarem ao mercado de trabalho e para fazerem parte da população ativa do nosso país. É bom, realmente nós não temos propriamente um salário muito elevado, mas temos um estilo de vida baixo e somos um país até bastante hospitaleiro, e realmente é algo que nos pode deixar orgulhosos, é ver que estes problemas, porque vejamos, em 2011, 2012, nós tínhamos muito, muito mais pessoas a sair do país do que propriamente a entrar. Portanto, eu realmente, estes números acho que são satisfatórios para qualquer pessoa que se importe com esta temática. E, portanto, acho que é realmente uma pena ainda se verem os imigrantes de forma discriminatória, até porque Portugal é um país que recebeu muita imigração no passado, exato. Fomos para a França no início dos anos 60 e 70, exatamente. Fomos a imigração para a Venezuela, que agora estão a regressar, para o Brasil, para a África. E, portanto, somos um país que já está um bocadinho... É como se costuma dizer, há um português em qualquer canto do mundo. E é verdade, é verdade, é verdade. E, portanto, se nós gostamos que os nossos fossem bem recebidos, e continuem a ser, também, obviamente, fica-nos bem receber aqueles que também nos procuram pelas mesmas razões que os portugueses, noutros tempos e ainda agora, saem para outros países. Claramente. Muito bem. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a Liliana Silva e com uma boa sugestão de leitura para estas férias de Natal. Caros ouvintes e leitores, hoje recomendo a leitura da mais recente obra de Nicholas Sparks, Cada Suspiro Teu. O acaso juntou duas pessoas numa praia. Ela é Hope Anderson, nascida e criada na Carolina do Norte, e ele é True Walls, guia de safaris no Zimbábue, onde nasceu. Hope está a viver um momento difícil. A relação com o namorado já não a faz feliz, e o pai acaba de receber um diagnóstico terrível. Sunset Beach é o local ideal para encontrar a paz de que necessita para refletir sobre a sua vida. True está perante um momento revelador. Cresceu em África e nunca conheceu o pai. Em Sunset Beach, prepara-se para o encontrar pela primeira vez. Quando os caminhos de Hope e True se cruzam, a magia acontece. Mas por muito intensos que sejam os seus sentimentos, ambos sabem que terão de fazer uma escolha dilacerante. A praia que os uniu vê-os agora partir. A areia cobre-lhe os passos. As marés seguem o seu ritmo ancestral. E uma carta resistirá ao tempo para ditar um dia o seu futuro adiado. Inspirado numa história real, Cada Suspiro Teu fala-nos de um encontro que fica gravado a fogo no coração e na memória de duas pessoas de mundos opostos, transcendendo o tempo, os continentes e o toque. Se for tão fã de romances como eu, não vai querer perder este livro. Muito bem, fica feita a sugestão para estas férias de Natal. Rádio Boa Nova. Espetacular. E ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues. Plásticos oriundos de pelo menos 25 países invadiram a ilha cabo-verdiana de Santa Luzia, a única desabitada e reserva natural do país. O alerta foi lançado pela Sociedade Portuguesa para o Estado das Aves, após duas visitas à ilha no âmbito do projeto Desertas, Gestão Sustentável da Reserva Marinha de Santa Luzia. A organização ambientalista indicou que a primeira visita à ilha de Santa Luzia aconteceu em junho e que organizaram uma campanha de limpeza na praia. Os investigadores voltaram à ilha quase 6 meses depois e ficaram chocados com a quantidade de plástico que se tinha acumulado. Segundo a Sociedade Ambientalista Portuguesa, a ilha poderia ser um paraíso. Mas os plásticos trazidos pelas correntes estão a transformá-la num pesadelo e numa lixeira. Decidimos andar uma hora pela praia e tentar encontrar plásticos com rótulos para saber de onde vinha todo aquele lixo. Para nossa surpresa, já havia plásticos provenientes de pelo menos 25 países diferentes. A mesma organização portuguesa indicou que a Praia de Santa Luzia é uma das mais importantes para a reprodução da tartaruga cabeçuda, em que Cabo Verde tem a terceira maior do mundo, e que no ano passado faz mais de 5 mil ninhos na ilha. Durante o nosso passeio, encontramos os cadáveres ressequidos de duas crias de tartaruga cabeçuda, que não puderam chegar ao mar porque o caminho estava atolhado de plásticos. Morreram de fome, sede e calor, dentro de um garrafão de plástico onde ficaram presas logo depois de nascer. Estes sacos, redes, cordas, garrafas, garrafões, são uma armadilha mortal para os animais selvagens. Por isso apelou: não chega a limpar as praias, é preciso impedir que os plásticos vão até ao mar. É preciso que nós não utilizemos plástico, portanto, de facto, é muito importante aquela medida que há pouco tempo tivemos conhecimento de que em todos os estabelecimentos ligados à administração pública vai deixar de ser utilizado o plástico, nomeadamente as famosas garrafas de plásticos de água, e portanto, se calhar nós em casa temos que passar, de facto, a consumir menos plástico e a exigir até a quem produz que o faça cada vez menos em plástico, senão situações como estas vão continuar a acontecer. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a política. Bárbara Coquinho, o que é que te apraz dizer sobre política nestes últimos dias? Bom, realmente estes últimos dias foram inundados de novidades políticas, umas boas, outras más, e acho que convém começar aqui pelas boas. E mais uma vez, e realmente nas duas temos o nosso primeiro nosso Presidente da República em alta. Então, o Presidente da República comprometeu-se recentemente, foi no sábado dia 15, a passar o Natal no Hospital de São João, no Porto, junto das crianças com cancro que lá estão internadas. Numa visita de Marcelo a Coimbra, o Presidente da Associação da Acreditar, que é uma associação que apoia doentes oncológicos e respectivas famílias, considerou indigno que os meninos da ala pediátrica oncológica do São João passassem o Natal em contentores e pediu ajuda ao Presidente da República para responder à situação. Aquilo que eu desejo é que nos dê a melhor prenda de Natal que podemos ter, que as crianças passem o Natal não em contentores indignos, disse João Bragança, que é o tal Presidente da Acreditar. Ao intervir na festa de Natal da Acreditar, realizada no auditório do Convento de São Francisco em Coimbra, João Bragança disse ainda que seria a melhor prenda de Natal para aqueles doentes. Perante o desafio, o chefe de Estado respondeu prontamente: o que é que eu posso dizer? No dia 25 de dezembro irei ao Hospital de São João para passar o dia de Natal com as crianças que lá estão. No final do programa, Marcelo afirmou aos jornalistas que a presença no Hospital de São João é apenas simbólica e será uma forma de garantir aos portugueses que o assunto não está esquecido. O Presidente frisou ainda que a tramitação burocrática atira para 2019 o início do processo jurídico, que deverá assegurar uma alternativa para acolher aquelas crianças. Há verba, há vontade política e há decisão tomada, nesse sentido sublinhou. Marcelo Rebelo de Sousa disse ter alterado um pouco o seu programa de Natal para poder passar então o dia no Hospital São João. E muito bem, porque esta questão do Hospital de São João, a ala pediátrica, de facto, já é chocante. Porque, de facto, choca que as crianças que já estão a passar por momentos tão difíceis da vida delas, com tratamentos tão agressivos, com uma doença que nós sabemos que é injusta e é, sobretudo, injusta para crianças tão novas, que ainda por cima não tenham dignidade na forma como estão internadas. E, portanto, é inadmissível num país que já não quer ser do terceiro mundo que mantenha as crianças nesta situação. E parece-me muito bem que o Sr. Presidente da República passe com elas o dia de Natal para chamar a atenção mais uma vez, que urge. É assim, gasta-se tanto milhão neste país para apoiar isto e aquilo e, de facto, o dinheiro devia ser aqui gasto já há muito tempo. Este era um problema que já devia ter sido resolvido há muitos anos. Não te parece? Concordo plenamente. Eu faço parte desta associação e tivemos recentemente um encontro no Porto e fomos à Casa da Acreditar no Porto, que é muito perto do São João, e realmente ao passarmos e a ver aquelas condições repugnantes em que as crianças são tratadas, e por exemplo nós temos um meio de comparação, porque temos uma ala pediátrica em Coimbra muito desenvolvida e realmente com ótimas infraestruturas e ótimas condições para as crianças, e tendo um meio de comparação nós podemos aferir as condições medíocres onde eles são tratados. E pior ainda, passar o Natal em tratamentos em contentores. Acho que isto nunca deveria ter sido uma opção e muito menos prolongar-se por tanto tempo. Exato. Parece-nos, a qualquer cidadão parece inadmissível esta situação. Queres também referir que o Sr. Presidente está muito indignado com mais um acidente trágico que houve e onde parece que a resposta dos meios não foi a melhor. Bom, está o Sr. Presidente e acho que estamos todos indignados com tudo aquilo que aconteceu. E claramente que é acerca da queda do helicóptero do INEM. Portanto, o relatório preliminar da Autoridade Nacional da Proteção Civil, divulgado recentemente, aponta várias falhas nos procedimentos de várias entidades. Confrontado com o documento, o Presidente da República afirmou que se trata de muita falha e isso significa que o Estado falhou. Espero que não se confirme no relatório definitivo aquilo que se consta no relatório preliminar. Constam 4 falhas. 2 da navegação aérea portuguesa e 2 do 112. É muita falha e isso significa que o Estado falhou, se confirmar. Afirmou o chefe de Estado aos jornalistas à margem de um almoço com camionistas. Para Marcelo Rebelo de Sousa, estas falhas não são boas para a confiança das pessoas nas instituições. O Presidente da República referiu que há 2 formas de encarar essa situação. Uma é banalizar, dizer que é um caso que acontece de vez em quando, e a outra é levar a sério, e deve ser levada a sério porque os portugueses vão perdendo a confiança nas instituições. Caso confirme os resultados do relatório preliminar, Marcelo Rebelo de Sousa refere que são falhas demais na comunicação e tempo demais que resulta dessas falhas. Isto não é bom para a confiança das pessoas nas instituições, porque no fundo é tudo Estado. O chefe de Estado afirmou ainda que é preciso responsabilizar e corrigir caso se confirmem as falhas apontadas pelo relatório preliminar da Proteção Civil. O documento, que já foi divulgado, aponta demora nas comunicações de várias entidades, relativamente à Proteção Civil, à NAV e ao 112. O que é lamentável, Bárbara, porque eu de repente começo-me a lembrar de muitas outras situações dramáticas em que mais uma vez nós ouvimos que a proteção falhou, o auxílio falhou e o Estado falhou. Estou-me a lembrar dos grandes incêndios de 2017 em que falhou no caso de Pedrógão e que depois falhou aqui no nosso caso, não é? Ninguém se sentiu protegido, toda a gente, todas as pessoas ficaram completamente abandonadas nas aldeias, aqui na própria cidade de Oliveira do Hospital e quem diz aqui por todo lado, porque foi um incêndio avassalador. E isto é dramático, nós afinal vivemos num país onde não há organização, onde as pessoas empurram umas para as outras e depois parece que ninguém é culpado. E o Presidente da República aqui está a chamar a atenção, e muito bem, que isto são falhas a mais e temos que assumir que o Estado falha. Mas o Estado são pessoas, não é? Isto é uma catástrofe, o Estado somos todos nós. Mas nós não controlamos isto, quem controla são as pessoas que estão no governo. Mas há responsáveis. Quem controla são exatamente as pessoas que estão no governo. Estou a lembrar também, por exemplo, daquela queda da estrada. E as pessoas que estão encarregues destas associações e destas entidades que têm como finalidade proteger a população. Porque pois falham as comunicações. Não somos nós que estamos aqui, que somos as vítimas de todas estas catástrofes, que somos responsabilizadas por isto tudo. Então, talvez até podemos ter uma cota à parte, mas não é nesta questão de logística. Porque quem tem responsabilidade nesta questão de logística são as pessoas que realmente estão responsáveis por nós, que tomam as decisões. E acho que não podemos sempre pensar que não vai acontecer hoje, não vai acontecer para o mês que vem, depois trata-se disto, porque as coisas acontecem. E depois voltam a acontecer. E vimos na questão dos incêndios, e vimos na questão das cheias, e vimos agora. Na queda daquela estrada junto às pedreiras, vimos, ainda há pouco tempo, em Borba. Exatamente. É que nós estamos cada vez mais a ver esta situação e acho que ainda não abriu os olhos a ninguém da responsabilidade que é necessária ser tomada e tudo aquilo que é preciso ser feito para realmente fazer com que essas entidades resolvam as coisas de forma assertiva e estejam lá para quando é preciso, para cumprir a finalidade para as quais elas foram criadas, é claro. É também isto que desacredita o Estado Democrático. É verdade. Esta ineficácia também desacredita as democracias e a forma como elas agem. E, portanto, espero que este seja a última catástrofe deste género que ocorre apenas por... E em que dizemos que o Estado falhou. Ineficácia do Estado. Porque assim é muito grave e acho que as pessoas vão começar a deixar de acreditar no nosso governo e no nosso Estado. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Desta vez ficamos com a rubrica Nós e os Animais, não com Inês Brás, mas com a Liliana Silva. O luto de Sally, o cão do antigo presidente, no adeus a George Bush. Se queres um amigo em Washington, arranja um cão. Embora não seja certo, esta citação é muitas vezes atribuída ao antigo presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. Pedi-me-la emprestada devido a um outro presidente norte-americano, George Bush, falecido recentemente. Dos Estados Unidos chegou uma imagem que tem corrido o mundo. Sully, o cão do antigo presidente, deitado com um semblante que nos remete para o luto, junto ao caixão do presidente. A muito elogiada fidelidade dos cães continua a ser provada, dia após dia, em lares por esse mundo fora. Sully, o cão labrador que fez companhia ao antigo presidente norte-americano até os seus últimos dias, foi levado de casa, no Texas, para Washington. No Capitólio, onde decorreram cerimónias fúnebres de George Bush, entre familiares e figuras de Estado, numa cerimónia formal, o luto que reencontramos em Sully chamou a atenção das objetivas dos fotógrafos. Missão cumprida, lia-se na publicação no Instagram que deu a conhecer ao mundo o cão de acompanhamento de Bush pai. Assim foi Sully. Pois, mais uma história comovente de um animal que reconhece porque os animais têm sentimentos o falecimento do seu dono. Aliás, chamamos aqui a atenção dos senhores ouvintes que estamos numa época crítica para a questão dos animais, porque muitas vezes as pessoas têm a intenção de dar a uma criança amiga ou até um amigo um animal, sem primeiro o auscultar se realmente tem condições para ter esse animal consigo. Portanto, nunca ofereça animais, porque o adotar um animal, o ir tomar a decisão de adotar um animal deve ser uma tomada de decisão muito consciente, porque quando se adota um animal é uma responsabilidade para 10, para 15 ou para 20 anos, seja um cão ou um gato ou animal que for, especialmente no caso destes que têm uma esperança média de vida de 15 anos. Estarmos a dar a alguém, sobretudo a uma criança, de ânimo leve, um cãozinho que é muito bonitinho e pequenino, mas depois se percebe que não se pode ter em casa e depois acaba por ficar no quintal acorrentado. Para isso não vale a pena. Portanto, ofereça qualete, um bibelô, é muito mais fácil de acomodar em casa, um livro, que é uma excelente oferta, um animal não, porque um animal, de facto, deve ser uma decisão da própria família, se assim o quer, e deve ser sempre uma decisão responsável. Por isso, Lili, vamos lembrar que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem, lembre-se disso, nesta época de Natal e depois no ano novo que se aproxima. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma boa sugestão de cinema com o Eduardo Adro. O filme desta semana é Parque Meyer, foi realizado por António Pedro Vasconcelos, é do género de comédia e tem duração de 184 minutos. É o ano de 1983. Portugal depara-se com uma crescente perda de liberdade. Diolinda deixa a sua aldeia natal, Fátima, e chega a Lisboa, determinada a tornar-se atriz de teatro no Parque Meyer. Bonita e talentosa, depressa, conquista a admiração de todos e é escolhida para protagonizar uma revista de teatro, Maria Vitória. Em pouco tempo, apaixona-se por Mário, o encenador, que na verdade está encantado por Eduardo, que, por sua vez, anseia pela atenção de Olinda. Enquanto isso, artistas e equipa técnica fazem tudo para contornar a censura instaurada pelo Estado Novo. Depois do sucesso Cowgirl, 2007, A Bela e o Paparazzo, 2010, Os Gatos Não Têm Vertigens, 2014, ou Amor Impossível, 2015, este filme marca a quinta parceria entre o realizador António Pedro Vasconcelos, o produtor Tino Navarro e o argumentista Tiago Santos. Este filme pode ser assistido nos cinemas de Coimbra. E tu convenceres que para este fim de semana. Ficamos agora com sugestão de série com o Gonçalo Branco. A série de hoje chama-se The Resident e é uma série médica americana criada por Amy Holden Jones. A série estreou na Fox dia 21 de janeiro de 2018. A história fala-nos do cotidiano de um hospital na Geórgia. Esta série explora os deveres do hospital, a emergência, a medicina, éticas médicas, etc. Uma série muito interessante para quem gosta de drama e medicina. Muito bem. Está feita a sugestão agora para estas férias de Natal. I'm glad you came back. Mary, Did You Know? É uma música do Quinteto Pentatonics, um grupo que canta a capela. Esta música faz parte do álbum That's Christmas to Me, lançado em 2014. The fireplace is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I'll wait all night till Santa comes to wake me from my dreams, oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I see the children play outside like angels in the snow. While mom and daddy share a kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we may be. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I listen for the thud of reindeer walking on the roof. As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon. The only gift I'll ever need is the joy of family. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. That's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. And then for years to come, we'll always know one thing. That's the love that Christmas can bring. That's Christmas to me. Iniciamos as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Na escola secundária, o grande promotor da árvore de Natal desde há muito é o professor Fernando Lobo. A lindíssima árvore é obra sua, com a colaboração da senhora dona Fernanda Guerrinha. O original presépio e as outras decorações expostas na escola são da autoria da professora Susana Valadeiro e dos seus alunos. Todos os trabalhos de decoração têm a mestria e a supervisão da senhora diretora adjunta Isabela Osório. O outro lado da escola, a concretização neste período de duas etapas do projeto de flexibilidade curricular no primeiro ciclo, só foi possível com a colaboração, receptividade, auxílio, carinho e dedicação de várias entidades e pessoas. Queremos, por isso, expressar o nosso agradecimento a várias queijarias e padarias do Conselho, bem como à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. No passado dia 10 de dezembro, foi o dia da comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Clube Europeu inaugurou uma exposição de imagens atuais que contrastam de forma gritante com o preceituado nessa declaração. A partir do bar dos alunos e dirigidos por setas ou pegadas até ao pavilhão D, os alunos puderam perceber que os direitos de todos nós que foram inscritos na declaração após os tempos tão cruéis da Segunda Grande Guerra são ainda hoje enormemente desrespeitados em tantos pontos do globo. Provam-nos os registros fotográficos sobre a vida roubada às crianças do Iémen ou de outros cenários de guerra, a perseguição da minoria muçulmana Rohingya, as práticas de mutilação genital comuns em algumas culturas, os casamentos forçados com crianças, noutras a pobreza, a fome, a falta de liberdade de expressão, de manifestação, de circulação. O Clube Europeu associou-se também à iniciativa da professora Isaura Almeida, da Biblioteca, e na produção da sua exposição contou com a ajuda da professora Susana Valadeiro e do professor Manuel Machado. Concurso Postal de Natal Digital. Respondendo uma vez mais ao desafio lançado pela Câmara Municipal, foram vários os alunos do nosso agrupamento que participaram no concurso Postal de Natal Digital. Destacou-se Ruben Fernandes, aluno do terceiro ano do curso profissional de Multimédia, que arrecadou o primeiro lugar. Muitos parabéns ao Ruben e a todos os alunos que participaram. Aprender é também somar experiências e desafios. Já está disponível o Mega 5, a primeira edição do Jornal do Agrupamento deste ano letivo, onde se podem encontrar as notícias dos principais acontecimentos que marcam a vida escolar. Podem comprar o jornal nas papelarias das escolas do agrupamento. Lê o Mega 5 e divulga-o. A Escola e o Meio. Estamos por hoje a terminar o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Daniel Lopes, Catarina Lopes, Eduardo Adro e Daniel Pereira. Despedimos-nos desejando a todos os nossos ouvintes um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Estaremos de regresso no início de janeiro. Vamos cantar orvalhadas, vamos cantar orvalhadas. Por esses quintais adentro vamos às raparigas casadas. Por esses quintais adentro vamos às raparigas casadas. Vira o vento e muda a sorte, vira o vento e muda a sorte. Por aqueles olivais perdidos foi-se embora ao vento norte. Por aqueles olivais perdidos foi-se embora ao vento norte. Muita neve cai na serra, muita neve cai na serra. Só se lembra dos caminhos velhos quem tem saudades da terra. Só se lembra dos caminhos velhos quem tem saudades da terra. Quem tem a candeia acesa, quem tem a candeia acesa. Rabanadas, pão e vinho novo matava a fome à pobreza. Rabanadas, pão e vinho novo matava a fome à pobreza. Já nos cansa esta lonjura.